coração. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Não vou mudar. Esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Tá na boa? Tá na boa. Tá na manchete. Io vorrei una volta ogni tanto tornare bambino e ogni tanto gridare che ho molto bisogno di te. Farmi prendere in braccio e sentire una vecchia canzone con un principe senza paura che somiglia a me. E vorrei la tua voce che dice coraggio pulcino, avrai tutte le cose, i tesori, gli amori che vuoi. Quante sono le cose, gli amori che ci hanno divisi, e alla fine la vita ritorna più forte di noi. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura, torna più forte di noi. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura, torna più forte di noi. Lady Laura, riportami a casa, vuoi ce la fai? Quando ero bambino ero un'isola nelle tue braccia, sapevo dormire tranquillo laddove eri tu. Io ritorno a sentire da te le parole di quando la mia vita era tutta un bel sogno e molto di più. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura. Vorrei una volta ogni tanto tornare bambino, ma per te io bambino son sempre, questo lo so. E ogni volta che torno da te non mi serve parlare, tu lo sai di che cosa ho bisogno e ti ascolterò. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura. Manchete, rádio com o seu jeito. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei, e eu falei. Depois de tanto tempo, se

Manchete. Mais conectada, mais você. Você ouve a Manchete do Rio, de Niterói, da Baixada, para todo o Brasil. Manchete FM 76,9. CYJ4781. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. No ar. O que acontece no Rio? O que acontece no Brasil? O que acontece no seu dia a dia? Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu, aconteceu, virou manchete. Manchete. A Manchete chegou no FM. A sua rádio preferida convocou um timaço de primeira pra sacudir o seu rádio. Paulinho Alturian, Acácia Vieira, Rafael de França, Alberto Brizola, Rodrigo Machado, Eduardo Tchau e o mais importante, você. Você. Música, esporte, informação, emoção. Somos uma paixão chamada Manchete. Manchete. Manchete. Não paro de pensar um minuto em você. Não paro de ouvir um minuto você. Quando bate a vontade, vou logo botando você pra tocar. Bota na Manchete. Você compartilha os meus dias, amiga querida, minha preferida. Primeiro lugar no meu coração. Sintoniza a Manchete e aumenta o som. Sintoniza a Manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM em todo lugar. Sintoniza a Manchete e aumenta o som. Sintoniza a Manchete que é pra lá de bom. 76,9 FM. Chega mais, vem pra cá. A Manchete tá com tudo no FM. Chega mais, vem pra cá. Fique agora com Paulinho Otunian e o Bora Pra Vida. Manchete. Muito bem, deixa eu colocar o microfone aqui pra pertinho. Muito bom dia pra você, dia 8 de setembro, estreia da Manchete e do Bora Pra Vida, do Café da Manhã, daqui a pouquinho às 7 da manhã. Prazer estar aqui, orgulhoso de estar aqui, mas vamos começar do jeito que nós combinamos aqui, do jeito que a produção combinou. A gente sempre vai começar o dia com uma mensagem. E a mensagem de hoje é a seguinte: em 1994, um cientista japonês chamado Masaru Emoto fez uma descoberta impressionante. As palavras têm poder físico sobre a realidade. Ele mostrou que as palavras mudam fisicamente o mundo ao nosso redor. Ele fez um experimento simples. Ele pegou garrafas de água e pediu que estudantes falassem palavras negativas como "eu te odeio", "você é um fracasso". Depois, um outro conjunto de garrafas, eles falavam palavras positivas: "eu te amo", "obrigado". Essas águas foram congeladas e observadas no microscópio. O resultado? A água que recebeu palavras negativas formou cristais caóticos e distorcidos. Já a água que recebeu palavras amorosas se cristalizou em formas lindas, harmônicas, como verdadeiras obras de arte. Agora pensa nisso. Mais de 70% do seu corpo é água. Isso significa que cada palavra que você diz sobre si mesmo ou sobre outras pessoas mexe diretamente, criando um efeito dominó nas suas células, moldando a sua energia, a sua saúde. É claro que isso vale para os seus pensamentos também. Quando você entende isso, percebe que falar com amor, com gratidão, com fé, é literalmente moldar a sua realidade. Isso mesmo. Quem entende isso transforma o seu próprio destino. Se a água reage às palavras, imagine o impacto que suas palavras têm dentro de você. Se mais de 70% do seu corpo é água, cada palavra que você repete ecoa dentro das suas células. Você está vibrando o que você fala. Palavras negativas bagunçam a sua energia. Paulinho Altunia. Vibra que o dia vira. É hora de despertar para um novo dia. É hora de motivação. As notícias que você precisa saber no caminho para o trabalho e os sucessos que jogam o astral lá no alto, lá no alto. É hora de Bora pra Vida. Bora pra Vida. Pra vida. Com Paulinho Altunia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tô de volta ao Rio de Janeiro, à rádio! E é o horário que eu mais gosto de fazer, que é de 6 da manhã até as 9 da manhã. Parece que tudo se encaixa. Para o jeito, a maneira como eu gosto de acordar. Eu gosto de acordar com orações, eu gosto de acordar com mantras, eu faço afirmações positivas. Eu justamente pego esse começo do dia, que é o que vale mais a pena pra gente, é o sentido da renovação. E mais uma coisa que eu acho que é fundamental na vida de todos nós: agradecer pelas pequenas coisas, pelas coisas que já conquistamos, pelas coisas que ainda vamos conquistar, por tudo. Agradecer a Deus pelo dia que está nascendo, pela oportunidade de recomeçar e fazer tudo de novo. E já que é segunda-feira, né? E é também estreia da programação da Manchete FM no seu rádio, que vai ser sensacional, com uma equipe de só feras que vão trabalhar para fazer a alegria através da comunicação, da notícia, da informação, do esporte, porque temos uma equipe de esporte espetacular, uma equipe de notícia, a nossa equipe da produção também maravilhosa, uma equipe técnica que está me acompanhando hoje aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês, porque se não fosse vocês, não colocava no ar a rádio na estreia. Vamos começar? Vamos de música então? Vamos começar com essa aqui, que é um espetáculo e é linda. Ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Bom, ainda tô pegando aqui o jeito. E aí, é aqui? É em cima dela. Aí. Ih, gente, faz aqui pra mim. É assim mesmo, né? Ao vivo. Aí. Pronto. A música que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida.

Manchete. Música pra compartilhar. Muito bem. Então vamos embora pra notícia. Bora pra vida. Bora pra notícia. Vamos para um panorama com informações da cidade com Luciana Paiva. Seja muito bem-vinda, Luciana, que vai trabalhar comigo todo dia no Bora Pra Vida. Uma alegria. Bom dia, Paulinho. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Manchete. Sejam muito bem-vindos. Olha, a gente vai dar aqui um panorama da cidade. Vai ser esse nosso ritmo sempre aqui nas manhãs. O segundo alerta Rio, né? Segunda-feira, o tempo na cidade será influenciado pelo posicionamento de um sistema de alta pressão. Por isso, o céu vai estar nublado, passando a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados e ocasionalmente fortes, principalmente próximo ao litoral. As temperaturas estão em elevação, Paulinho, com mínima previsto de 16 graus e máxima de 26 graus. Nesse momento, aqui no centro do Rio, céu nublado e os termos. Segunda-feira, dia 8 de setembro. Bora pra vida, meu Brasil. Bora pra vida, meu Rio. Você que está ouvindo a Manchete FM no site também, no mundo inteiro. Fique à vontade para mandar um recado pra gente. Você de qualquer lugar, se tá no carro agora, tá no trânsito. Então manda um recado pra gente. pelo carro, já chegou no trabalho, de repente você quer mandar uma mensagem, quer mandar um alô, quer mandar uma mensagem, um recado no ar, um abraço pra alguém, manda aí, ó, 21, é fácil, 99-507-0525. Vai ter que guardar, vai ter que colocar os seus contatos aí, o telefone da Manchete a partir de agora. 99, vou facilitar, 99-507-0525. 99-507-0525. Para encontrar a rádio na internet, radiomanchete.com.br. No Instagram, @ Rádio Manchete Rio. No YouTube, Rádio Manchete RJ. Você vai guardando aí ao longo do tempo, ao longo da semana. E a frequência é 76,9. No AM 760, Manchete voltando com força total. E com muita música para começar bem o dia. Então guarda aí o nosso WhatsApp aí de novo, tá? 99-507-0525. Vamos de música. Essa música aqui é um dos sucessos que arrebentou. Palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe. Linda letra. A gente tem a fé. É pra começar bem o dia, com e fé. Desista do seu objetivo e muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente. Que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro na costa da luta não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma da mão! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Olha essa tristeza embora. Se na via palma da mão, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça. Vai acreditar, um novo dia vai chegar. Bonito! Se for a paz chegar. Manchete. Mais conectada, mais você. Teu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei, e tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Eu quero Júnior, pra você, na Manchete FM, começando muito bem a segunda-feira, só você, recordação gostosa pra se ouvir, pra começar muito bem o dia. Vambora pra notícia novamente, vambora, informação chegando. Bora pra vida. Bora pra notícia. Luciana, o que que você tem pra gente aí? Pois é, Paulinha, aquela carreta, a maior carreta que vai passar pela Dutra, que tá meio que uma novela aí, pois é, a operação desse conjunto transportador com mais de 800 toneladas pela Serra das Araras estava prevista para acontecer nesse domingo, foi adiada por questões de segurança e devido às condições climáticas. Com cancelamento, o tráfego de veículos na pista de subida no sentido de São Paulo não foi alterado. Durante o deslocamento dessa carreta, não é possível que outros automóveis ultrapassem o veículo, já que o mesmo ocupa ali todo o espaço da pista. A carga vai permanecer estacionada até que uma nova data para a operação seja definida pelas equipes responsáveis. Essa supercarreta que está transportando um transformador partiu de Guarulhos, em São Paulo, e vai seguir até o porto de Itaguaí, passando pela cidade de Seropédica, ainda pela Via Dutra, Paulinho. Muito obrigado, Luciana. Agora tem informação direto com o Rodrigo. Rodrigo Machado, aí sim. A gente vai se ajeitando aqui aos poucos. Oi, Paulinho, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou em segunda discussão o projeto de lei que cria o programa Idoso Ativo. O programa tem como objetivo assegurar que idosos tenham acesso a atividades físicas em casas de repouso, clínicas geriátricas e instituições de longa permanência públicas e particulares. A matéria seguiu para sanção ou veto do governador Cláudio Castro. Segundo o projeto de lei, as atividades devem ser planejadas e acompanhadas por profissionais de educação física de acordo com as condições de saúde e aptidão física dos pacientes. Ainda segundo o projeto, os idosos devem se exercitar regularmente, preferencialmente todos os dias, em locais adequados. O governo do Rio é autorizado a firmar parcerias com universidades, academias, organizações religiosas, ONGs e outras entidades. O público-alvo da norma são maiores de 60 anos, desde que apresentem autorização médica. Tá certo, Paulinho? Obrigado, Rodrigo Machado. Informação chegando e agora vamos direto para o helicóptero com... Helicóptero Manchete no ar. Muito bem, informação direto do nosso helicóptero. Tá brincando? Tá pensando que a manchete já vai chegar assim, né? Já chega logo metendo o pé na porta com informações de trânsito e muita informação que a gente vai colocar agora com o Anderson Ramos. Muito bem, Anderson, chega pra gente. Fala aí, meu irmão. Bom dia para você também, Paulinho Otunian, muito bom dia para todo mundo sintonizado aqui na Manchete. Olha, tô aqui no Centro de Operações da Prefeitura conferindo a movimentação na manhã desta segunda-feira, dia 8 de setembro, de trânsito bem tenso pelos lados da Avenida Brasil, hein? Interdição parcial, pista lateral em direção ao centro, na altura da estação BRT Baixa do Sapateiro. Vazamento de água, equipes da concessionária do local, agentes da Sete Rio também, quem segue é da Zona Norte, direção ao centro, em especial da Vila da Penha, Penha Circular, Ramos, vai margeando a linha do trem em direção a Leopoldo Bulhões. Tem melhores condições do que na Avenida Brasil nesse exato momento, viu? Olha, tem encerração na Serra de Petrópolis, Teresópolis, Serra das Araras, o famoso Russo. E o trânsito segue intenso, as concessionárias pedem muita atenção aos motoristas. Segunda-feira, trânsito pesado. Precisa de energia extra? A Bombox Plus Aiva tem som potente, design resistente e até 30 horas de bateria. Garanta nas Casas Bahia. Aiva, quem conhece, quer para sempre. Eu volto daqui a pouquinho aqui direto do Centro de Operações. Muito bem, obrigado. A gente está corrigindo aqui uma informação. A gente imaginava que ele já estava no helicóptero, mas ele está no Centro de Operações da Prefeitura, passando todas as informações para você, que também é uma estrutura maravilhosa e vai passar essas informações para você a todo momento. Vamos de música. E agora tem uma que eu mais gosto, uma que eu gosto demais, Lulu Santos. Aviso aos navegantes. Olha a hora certa, 6h39. Bom dia, bora pra vida, meu Rio. Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor, responda agora. Não me faça esperar. Alô, informação, aqui sou eu sozinho. Do outro lado não sei, não sei. deixa alguém na linha. Se tem alguém no ar, por favor, me responda agora. Não me faça esperar. Há uma certa urgência. Alô, informação. Aqui sou eu sozinho. Do outro lado, não sei, não sei. Instalei uma antena e lancei um sinal. Nada no radar. Procuro no dar. Aos navegantes, tem mais alguém aí? Só ouço o som da minha própria voz a repetir. Oh, oh. Galera, bora pra vida. É um programa que vai ter muita animação, muita música pra cima e vontade de rir não falta na gente. Vambora, vamos rir? Vamos bora rir pra vida. Bora sorrir. E você sabe que no programa vai ter sempre esse momento pra gente curtir, pra gente rir. Pra você que tá começando o dia, que de repente, né, não tá começando aquele, com aquele bom humor maravilhoso, porque hoje é segunda-feira. Ontem à noite você tava assistindo o Fantástico e tava entrando aquela vinheta do Fantástico. E aí, de repente, você já imaginou, putz, vai começar tudo de novo amanhã. Vamos começar com um riso, cara, que vale a pena. Eu me lembro de dois, de um caso fantástico. Dois imigrantes italianos chegaram lá numa lona no Rio de Janeiro, né? No porão do navio, uma situação difícil, né? Vieram de favor, sem comer, aquele negócio. Desceram lá no porto. Aí um falou, Francisco e Bonetti. Aí cada um foi para um canto, né? Dois anos depois, o Francisco encontra o Bonetti. O Francisco, milionário, ficou milionário. Encontra o Bonetti engraçado, um sapato na Estação da Luz. Mas Bonetti, que é sucesso? Tô aqui, tô na merda, tô mal, vai mal. Eu tô mal, pior que o navio, eu tô fudido, fudido. Não, não e não. Você vai trabalhar comigo na mansão, vai ser um mordomo, vai ganhar bem, comer bem. E vai, mas eu vou. Chegou lá, na mansão do Francesco. Primeiro dia, Francesco no banheiro. Bonetti de mordomo, decorado, já tinha café da manhã e então, tal. Toca o telefone. Alô? É da residência do comendatore Francesco. Ele está? Está, mas está cagando. Hein? Aí o Francisco saiu do banheiro. Mas Bonetti, mas o que você falou aí? Mas você não estava? Não, não. Quando eu estou no banheiro, você fala que eu estou em reunião. Reunião. No dia seguinte, a mesma situação. Francisco no banheiro. Toca o telefone, Bonetti. Alô? É da residência do comendatore Francesco. Ele está, mas está em reunião. Mas ele vai demorar. Não, porque ele já saiu daqui peidando. Uma homenagem ao Golias. Essa semana a gente está fazendo uma série de homenagens aqui no Bora Pra Rir. E a homenagem, a primeira homenagem aqui do programa do Bora Pra Rir, do Bora Pra Vida de hoje, é pro Golias. Alegria no ar! Não tem jeito, meu compadre. Vambora.

Colorindo as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar. Uma viagem em Ubatuba, o Marinho e Guarujá. Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. FM, o descobridor dos sete mares, 6h52, é o Bola pra Vida começando, estreando, com tudo que tem direito, antes Grupo Menos é Mais, mandando coração partido, ou coração partido, aviso aos navegantes Lulu Santos, vocês estão ouvindo Bora pra Vida, vamos mandar um abraço aí pra galera, vambora, vambora. Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê, fala comigo. Alô? É você? Fala comigo, bebê, fala comigo. Fala comigo, meu rio. Olha, mandei o WhatsApp aqui da rádio pra você, 99-507-0525. É até fácil de guardar. Coloca aí nos seus contatos a Manchete FM e manda o seu recado pra gente. De onde você estiver, 99-507-0525. Já tô vendo o recado aqui do José. José tá no Jacarezinho ouvindo a rádio, mandando aqui um seja bem-vindo, seja bem-vinda, Manchete. Paulinho, um abraço, muito obrigado, José, obrigado pelo carinho. Outro recado aqui do Paulo Marques, de Mogi Guaçu, São Paulo. Ouvia muito a Manchete no sul de Minas, na década de 80. Paulo Marques, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. A Cássia já mandou um recado pra mim, arrebenta, Paulinho, obrigado. A Cássia Vieira, às 2 da tarde na Manchete FM. Deixa eu ver, tem mais um recado aqui chegando do... O nome é difícil, é Chelos... Ah, ele, na realidade, é uma empresa, é a empresa dele. Chelos Coafer, né? E olha, Paulinho, seja bem-vindo. Já tô ligado aí, boa sorte. Toda a equipe em Manchete, saudações alvinegras! Valeu! Obrigado aí pelo carinho, pessoal. É só mandar mensagem que a gente vai mandando seu recado aqui no ar. Bora pra notícia! Bora pra vida! Bora pra notícia! Luciana, e as informações? Paulinho, teve confusão aqui no centro do Rio ontem por conta da ocupação de um imóvel. A desocupação de um prédio na Avenida Venezuela terminou em confusão na manhã de domingo. O imóvel foi ocupado por cerca de 120 famílias sem teto. Durante a ação, policiais militares, agentes da Secretaria de Ordem Pública e também da Guarda Municipal usaram até gás pimenta para dispersar os ocupantes e manifestantes após um tumulto dentro do prédio. Os deputados professor Josemar e Tarcísio Mota, ambos do PSOL, estiveram no local e acusaram a Guarda Municipal de agressão. Por meio das redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, repudiou a ocupação. Paes disse que o movimento partiu do PSOL e que o imóvel, que passará por obras, terá o Centro Cultural Rio África, que vai tratar da diáspora africana para o Brasil. O espaço fica em frente ao sítio histórico do Caso Valongo, patrimônio da humanidade. Segue com você, Paulinho. Obrigado, obrigado, Luciana, pelas informações. O que acontece no Rio, o que acontece no Brasil, o que acontece no seu dia a dia. Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu, aconteceu, virou Manchete. Manchete.

Menina Veneno pra você, fechando Bora Pra Vida de hoje. Bora Pra Vida, todo dia, a partir de hoje, de 6 às 7 da matina. Bem pra cima, bem mais animado, pra você começar o dia, mas é de alto astral, né? Começar o dia com aquele sentimento de gratidão, agradecer, fazer suas orações, entrar no clima do começo de mais um dia, que é aquele clima de renovação. Bora Pra Vida, ficando por aqui. Amanhã, 6 horas da manhã. Até mais. Bora Pra Vida, com Paulinho Altunian. Muito bem, agora vamos com o Felipe Souza, com as informações pra você. Desocupação termina em confusão no centro do Rio. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada, mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Rio e Grande Rio com céu nublado. Neste momento aqui no centro, 23 graus. O Dia da Independência foi de manifestações com mensagens bem diferentes no Rio. Na orla de Copacabana, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na altura do posto 5, com bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos, pediram anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O governador Cláudio Castro participou e puxou coro em defesa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento que pode condená-lo por tentativa de golpe e mais 4 crimes. Juntos, somam até 43 anos de prisão. Já no centro, a Avenida Presidente Vargas recebeu o tradicional grito dos excluídos. Movimentos sociais e sindicais fizeram café da manhã comunitário, protestaram por democracia e recolheram votos para um plebiscito popular. As propostas em debate incluem reduzir a jornada de trabalho, acabar com a escala 6x1 e criar um imposto para os super ricos. O Vaticano viveu um momento histórico neste domingo. O Papa Leão XIV canonizou Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial. Carlo nasceu em 1991, usava a internet para evangelizar e ganhou o título de padroeiro da internet. Ele aprendeu programação, criou sites religiosos e morreu em 2006 aos 15 anos vítima de leucemia, justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida. A canonização foi a primeira conduzida pelo novo pontífice, eleito em maio, e levou uma multidão à Praça São Pedro. Acutis já tinha sido beatificado em 2020, depois do reconhecimento do milagre que curou uma criança brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A seleção brasileira é manchete. Para a partida contra a Bolívia em La Paz pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira terá o desfalque de Casemiro. O volante do Manchester United cumpre suspensão após ter recebido o segundo cartão amarelo no confronto diante do Chile, na última semana, no estádio do Maracanã. Andreas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras e convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para o lugar de Casemiro, deve ser titular diante da equipe boliviana. Reportagem Wilson Pimentel. O domingo foi de tensão no centro do Rio. A desocupação de um prédio na Avenida Venezuela, na região portuária, terminou em confronto entre famílias sem teto e agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Bombas de efeito moral foram usadas, uma pessoa foi presa e 2 ficaram feridas, levadas para o Hospital Souza Aguiar. Os deputados Tarcísio Mota e professor Josemar estavam no local e foram atingidos por spray de pimenta disparado por um agente da Secretaria de Ordem Pública. O prédio pertence à construtora Cury. Está destinado ao futuro Centro Cultural Rio África, projeto da Prefeitura anunciado em 2024. Segundo a empresa, os militantes entraram no terreno errado, que está em processo de doação ao município. O prefeito Eduardo Paes acusou o PSOL de apoiar a ocupação por meio do movimento de luta por bairros, vilas e favelas. A situação se complicou porque parte da área vizinha pertence à União e já abriga estrangeiros em ocupações irregulares. Linha do Tempo, atualizando o que é a manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br. E segue Paulinho Altunian. Música, esporte, informação, emoção. Somos uma paixão chamada Manchete. CYN888. Manchete FM 76,9. CYJ478. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. Vamos falar de futebol? Muito bem, a partir de agora você vai ouvir o Café com Bola em duas edições, às 7 e às 8 da manhã. Para começar muito bem o dia com as informações do futebol, com as informações do esporte. Vamos começar falando do Vasco. João Santoro com as informações do Vasco pra gente. E aí, João? Bom dia para você, meu amigo Paulinho Tunhã. Bom dia a todos sintonizados aqui no Bora pra Vida. E o futebol brasileiro retorna nesta semana com a Copa do Brasil. Depois da pausa aí para a data FIFA, a seleção brasileira ainda vai jogar essa semana, só que os clubes já pensam nos duelos desta semana visando a competição nacional. O Vasco da Gama, por exemplo, vai enfrentar o Botafogo na próxima quinta-feira no estádio Nilton Santos. No primeiro duelo, em São Januário, no dia 27 de agosto, empate 1-1, ou seja, outro empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Vitória do Vasco classifica o Cruz Maltino para a semifinal da Copa do Brasil. Para este duelo, vale lembrar, o técnico Fernando Diniz não vai contar com o volante Jair. Teve problemas no joelho, está fora da temporada e por isso vira desfalque aí, sem prazo para retornar aos gramados. Obrigado. Valeu, Paulinho. Obrigado, João. Agora vamos com informações com o Ricardo Oliveira e ele vai falar do Botafogo. Bom dia, meu amigo Paulo Altunian e a toda a audiência ligada aqui na Rádio Manchete. O Botafogo tem semana decisiva, já que na próxima quinta-feira vai enfrentar a equipe do Vasco no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela fase de quarta de final da Copa do Brasil. Na ida, lá em São Januário, empate pelo placar de 1-1. Então, para avançar aí à semifinal da Copa do Brasil, o Botafogo busca vencer a equipe do Vasco neste importante clássico. E a tendência para o técnico David Ancelotti é contar com o atacante espanhol Cris Ramos. O atleta, por conta de uma concussão cerebral, acabou sendo desfalque na partida contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora volta a estar disponível e a tendência é que seja titular na partida contra o Vasco da Gama na próxima quinta-feira. Vai formar ali uma dupla ofensiva também com Arthur Cabral. A dúvida é quem sai da equipe e o provável é que seja o Jefferson Savarino. Venezuelano está com a seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo e vai voltar numa longa viagem. E com isso a tendência é que comece a partida contra o Vasco no banco de reservas. Obrigado. Beleza, meu amigo? Beleza, Ricardo. Obrigado aí pelas informações. Vamos falar do Fluminense. Fluminense com a Patrícia. Patrícia Gonçalves, seja bem-vinda, Patrícia. Bom dia, Paulinho Antunian. O Fluminense anunciou neste sábado a renovação do contrato do meio atacante Riquelme Felipe até agosto de 2030. Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Riquelme chegou a Xerém com apenas 10 anos e aos 18 já acumula passagens pelas seleções brasileiras sub-17 e sub-20. Ele fez parte da primeira geração de moleques de Xerém a conquistar os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17 em 2024. E estreou na equipe profissional em janeiro de 2025 durante o Campeonato Carioca, somando até agora 18 partidas pela equipe principal tricolor. Emocionado com a renovação, Riquelme comentou: "Estou sentindo muito orgulho por tudo que venho fazendo e construindo nesses anos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a minha família e a todo o Fluminense pela oportunidade de agora assinar minha primeira renovação. Agora é seguir com o trabalho e evoluir a cada dia. Aqui realizei muitos sonhos e hoje realizo mais um. Destaque nesse clube que tanto amo. Um abraço, Paulinho." Um abraço, Patrícia. E para fechar o giro de notícias do seu clube preferido, vamos de Flamengo. Flamengo com André Luiz. Olá, muito bom dia a você, Paulinho Antunian. Bora pra vida. O Flamengo começou a venda de ingressos para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes no Maracanã. E a procura já é intensa, ultrapassa 30 mil bilhetes vendidos. A expectativa é de que a carga se esgote antes mesmo da abertura para o público geral. As vendas começaram neste domingo, 7 de setembro, para os sócios do plano Nação Maraca 2. O cronograma segue até o próximo dia 10, contemplando também os planos Nação Maraca 1 e 3. E a abertura para os torcedores, que não são sócios, acontece somente na sexta-feira, dia 12, exclusivamente pela internet. Os preços variam de acordo com o setor. Os ingressos para a torcida do Flamengo custam entre R$50 e R$300, com opções de meia entrada. Maracanã mais o setor prêmio chega a R$900. O Flamengo espera aí casa cheia, mais uma vez, para abrir vantagem contra o Estudiantes na próxima quinta-feira, dia 18. E agora eu rolo essa bola para você, Paulinho. Obrigado, irmão. Pra cima deles, Mengão. Vamos saber notícias com o Wilson Pimentel, da Seleção Brasileira. Wilson. Bom dia, Paulinho Altunian. Seja muito bem-vindo à sua nova casa, Rádio Obrigado, Manchete. Obrigado, meu irmão. Aos poucos, o técnico Carlo Ancelotti vai moldando a nossa seleção. Em silêncio, vai formando seu grupo pensando na Copa do Mundo de 2026. Olhando friamente, vejo três posições indefinidas: as duas laterais e a de centroavante. A verdade é que não temos confiança nos jogadores que passaram pela seleção brasileira nos últimos anos, desde a dupla Jorginho e Branco e depois Cafu e Roberto Carlos, que não temos laterais consistentes. E no ataque, já tivemos Romário e Ronaldo como protagonistas. Hoje não temos Neymar. Richarlison tenta recuperar o melhor futebol contra a Bolívia. Pelas eliminatórias, João Pedro será a grande aposta, mais uma vez, de Carlo Ancelotti. Segue com você, Paulinho. Obrigado, Wilson. As informações do esporte que você vai sempre ouvir na Manhã da Manchete. Com o Café da Manhã, a comunicação de Paulinho Altunian. Muito bem, vamos de novo. Vamos embora. Fique agora com o Café da Manhã e a comunicação de Paulinho. Vai margeando a linha do trem em direção a Leopoldo Bulhões, que tem melhores condições na hora de encarar qualquer estrada. Confie em quem entende de segurança. Morro em amortecedores. Uma marca Drive. Eu volto já já. Ok, Paulinho? Manchete deste mês: Big Brother contra o crime. Conheça o sistema de monitoramento de Maricá. Pesquisa confirma: rádio é o veículo de maior credibilidade do Brasil. Entrevista: Cláudio Ferretti fala sobre os avanços e projetos estruturais de Angra dos Reis. Copa do Mundo de Clubes: Brasil se destaca no cenário mundial e tricolor carioca fica entre os quatro melhores do planeta. Aconteceu, virou manchete. Beach Tênis. Você já ouviu falar? É o esporte que mais cresce no mundo. A MM Beach Tênis, localizada no posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, é referência para aprendizagem da prática esportiva. Ambiente harmônico e de muita energia. Experimente agendando já sua aula totalmente grátis. WhatsApp 97309-7070. 97309-7070. Você pediu e a Manchete chegou no FM. Manchete. Som mais alto, mais claro, mais forte. Sempre perto de você. Sintonize 76,9 FM. 76,9 FM. Manchete, Manchete. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir a... Quando tiver a chuva... Quando tiver a próxima... Um dia do assado dele, de manhã, logo cedo, quando ele ia pro roçado, aí ele olhou pra mulher e disse: não faça nada de aniversário, que eu não gosto. Esse negócio de festinha, de balão, eu não gosto, não faço. Não inventa, né? É. Foi pro roçado. Quando voltou, ela tinha dito aos vizinhos, encheram umas bolas roxas, umas cor de rosa, encheram a casa todinha, fizeram um bolo, ela comprou presente. Quando ele entrou em casa, ela acendeu a luz, os vizinhos tudinho. Parabéns pra você e ele. Quando terminou o presente aqui atrás, disse: Miro, diz o que é que tem aqui atrás, eles. O cu. Café da Manhã Manchete, com Paulinho Altunian. Vamos de música. Música pra divertir, música pra você curtir. 7:35. Desejo maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há. Eu também quero beijar. Do farol da barra ao jardim de Ará. Eu também quero beijar. Da pele morena daquela acolá. Eu também quero beijar. Mas a flor do desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra que há. Eu também quero beijar. Farol da barra ao jardim de Alá. Eu também quero beijar. Da pele morena daquela acolá. Eu também quero beijar. Beijo a flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar. Aí, amor, haja fogo, haja guerra que há. Teu cheiro é um O Quintal abre 5 da tarde, para você brindar, se reunir com os amigos e curtir. E no sábado e domingo, o convite é especial. Venha almoçar com sua família a partir do meio-dia. Então já sabe, quando pensar em sabor, alegria e boas memórias, pense no Quintal do Zico. Boa comida, boa música e aquele clima de festa que só o Quintal tem. Vem pro Quintal do Zico no Itaúna Shopping, Avenida das Américas, 11.391. Leia na revista Rádio Manchete deste mês. Big Brother contra o crime. Conheça o sistema de monitoramento de Maricá. Pesquisa confirma. Rádio é o veículo de maior credibilidade do Brasil. Entrevista. Cláudio Ferretti fala sobre os avanços e projetos estruturais de Angra dos Reis. Copa do Mundo de Clubes. Brasil se destaca no cenário mundial e tricolor carioca fica entre os 4 melhores do planeta. Aconteceu. Virou Manchete. Helicóptero Manchete no ar. Muito bem, informações com Anderson Ramos. Anderson, o que você tem aí pra gente, irmão? Tô de volta, Paulinho. Tem acidente na linha vermelha. Pista sentido centro da cidade, na altura do complexo Favelas da Maré. O turista vai encontrando trânsito ruim. Lembra que mais cedo a gente falou de um outro acidente na linha vermelha, na cabeceira do aeroporto Internacional. O motorista vai encontrando realmente dificuldades e tem lentidão. Olha, verifico o trânsito bastante lento na rodovia Presidente Dutra. No acesso à linha vermelha, eu recomendo pegar a Avenida Brasil. Ali pelo Trevo das Margaridas, pista central de descida, tem melhores condições em direção ao centro da cidade, viu? O trânsito apresenta retenções na ponte Rio-Niterói, subida do Vão Central, pista em direção Rio de Janeiro. No gasômetro tem um carro quebrado na altura ali do Instituto Nacional de Trauma Ortopedia, na pista em direção ao centro da cidade. Observo também uma batida na altura ali do Caju, envolvendo dois carros no viaduto do gasômetro em direção à Avenida Francisco Bicalho. Olha, o trânsito apresenta retenções e tem problemas por ali, viu? BV, o banco do crédito para todas as suas versões. Eu volto já já, ok, Paulinho? Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações, meu irmão. Valeu. Obrigado pelo carinho aí também, tá? Muito bem. Olha, você quer mandar um recado? Então manda um recado aqui no Fala Comigo, bebê! 995-07-0525 995-07-0525 é o nosso WhatsApp para você mandar aí o seu recado, pedir para mandar aquele abraço. Tem alguém aniversariando hoje e você lembrou agora, caraca, tem que mandar um aniversário, tem que mandar um parabéns para fulano de tal. Então manda pra gente. 995-07-0525 Café da manhã no ar. Comece seu dia com o pé direito. Café da manhã com Paulinho Altunian. Vamos de música? Vamos? Então? Peraí que a gente tá ainda aprendendo algumas coisas aqui com o novo sistema aqui operacional aqui do computador. Não foi? Vamos ver aqui. Agora vai. Pra cima, é assim que eu gosto. Festa, Ivete Sangalo. Café da manhã, Manchete FM. Bom dia pra você. Boa semana. Festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarras de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Festa no gueto, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou. Vambora, gente! Vai rolar, o povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar, o povo do gueto mandou avisar. Vem. Na, na, na, na, na. Bonita, beleza. Avisou. Agora eu quero ver todo mundo cantar. Avisou, que vai rolar a festa. ouve a Manchete Rio, a rádio que tem o seu jeito. Manchete. De novo, daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Eu sei se eu tenho que recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais ouvido soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Simbora! Uma boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Isso em setembro vai recomeçar. Me diz uma coisa, doeu. E você chorou. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Vamos gargalhar. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Na palma da mão vai. Quanto mais gente boa, mais bonito soa. Eu agradeço por você cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Simbora! Fala, mansa! Aqui na Manchete FM, no Café da Manhã, rindo à toa pra você. Vamos de horóscopo, vamos com as informações para o seu signo hoje. Vambora! Horóscopo. Signo de Câncer. A lua traz um tom mais prático ao seu dia. No trabalho, aproveite a disciplina para dar conta das tarefas acumuladas. No amor, o dia pede proximidade. Demonstrações de afeto simples, mas verdadeiras, vão valer muito para você. Saúde excelente, mas cuide melhor da rotina do seu sono, hein? Números 5, 14 e 38. Guarda isso. Cor branco. Signo de Leão. O sol, seu regente, dá brilho extra às suas ações. No trabalho, criatividade e ousadia rendem elogios da chefia. Muito bom isso, hein? No amor, bom momento para surpreender o parceiro com atitude inesperada. Se estiver solteiro, a energia de hoje aumenta a popularidade. Saúde em alta, mas cuidado com o excesso da energia acumulada. Canalize no esporte. É bom. Atividade física. Números 9, 21 e 36, hein? A cor dourado. E vamos agora para o Virgem. Segunda ideal para planejar e detalhar tarefas, com Mercúrio favorecendo sua clareza mental. No trabalho, sua objetividade será reconhecida. No amor, é hora de ouvir mais do que falar e ajustar expectativas, hein, virginiano? Saúde estável, mas reserve tempo para relaxar, pois tensão muscular pode aparecer. Números 8, 24 e 41, a cor verde. Muito bem, pra fechar essa hora, tem um musicão, Zeca Pagodinho, cantando pra você. preciso do seu amor. Paixão forte me domina, agora que começou. Não sei mais como termina, água da minha sede. Bebo na sua fonte, sou peixe na sua rede. Pôr do sol no seu horizonte. Quando você sambou na roda, quando você sambou na roda, fiquei a fim de te namorar. O amor tem essa história. Se bate já quer entrar, se entra não quer sair. Ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro, o meu amor é passarinheiro. Ele só quer passarinhar, ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão, seu abraço é uma gaiola que prende meu coração, que nem moda de viola. Na gandaia, do seu amor me pegou, sua renda me rodou. Foi a gira, foi canjira que me enfeitiçou. Apaixonado, preciso do seu amor. Na gandaia, fruto do seu amor me pegou. Na gandaia, sua renda me rodou. Foi a gira, foi canjira que me enfeitiçou. Apaixonado, preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. Paixão forte me domina, agora que começou. Não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo na sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Quando você é sambou na roda, o amor tem essa história. Se bate já quer entrar, se entra não quer sair. Ninguém sabe explicar. O meu amor é passarinheiro, o meu amor é passarinheiro. Ele só quer passarinhar, ele só quer passarinhar. Seu beijo é um alçapão, seu abraço é uma gaiola que prende meu coração, que nem moda de viola. Na gandaia, seu amor me pegou, sua renda me rodou. Foi canjira que me enfeitiçou. Apaixonado, preciso do seu amor. Na gandaia, café da manhã, Zeca Pagodinho, água da minha sede. É assim que eu gosto de começar o dia, começar a semana. Foi canjira que me enfeitiçou. Vamos com notícia, vamos com informação, porque a informação é importante para começar a semana. Manchete, rádio ligado, você bem informado. Manchete, rádio de verdade, em toda a cidade. Niterói não teve registros de homicídios em agosto. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada, mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Hoje é dia 8 de setembro de 2025. Rio e Grande Rio com sol entre nuvens. Neste momento aqui no centro, 21 graus. A Caixa Econômica Federal realizará nos dias 15 e 22 de setembro um leilão com 586 imóveis residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 23 estados brasileiros. Do total, 78 estão localizados no estado do Rio de Janeiro. Os descontos podem chegar a 68% em relação ao valor de mercado da propriedade. Do total de imóveis do estado do Rio de Janeiro, 16 são casas, 58 são apartamentos, 2 lojas comerciais e 2 terrenos. Os lances devem ser realizados exclusivamente pelo site da Globo Leilões. Para concluir a arrematação, é necessário estar cadastrado tanto na plataforma da leiloeira quanto na Caixa Econômica Federal. O pagamento pode ser feito à vista, com o FGTS ou por meio de financiamento. O governo federal vai impedir até o fim deste ano novos depósitos de contas utilizadas por beneficiários do Bolsa Família e do BPC em apostas online. O BPC, no valor de um salário mínimo por mês, é pago a pessoas de baixa renda, idosas ou com deficiências. O governo estará cumprindo uma determinação do STF para que o governo adote medidas para impedir o uso de recursos de programas assistenciais em BETs. O governo exigirá que as cerca de 80 casas de apostas autorizadas a funcionar no país façam consultas ao SERPRO. Toda vez que um novo apostador fizer seu cadastro, o sistema vai cruzar os dados e verificar se é beneficiário do Bolsa Família ou BPC. E também, quando um novo depósito em contas for feito nas BETs por parte de beneficiários, o sistema receberá um alerta. O Flamengo é manchete, com André Luiz. Em preparação para a retomada do calendário do futebol nacional após a data FIFA, o Flamengo avança na recuperação do volante Pulgar, o chileno, que passou por uma cirurgia no pé direito em 3 de julho, já intensificou os movimentos com a fisioterapia. Neste domingo, o Flamengo divulgou um vídeo do Camisa 5 que agradeceu ao médico Fernando Sasaki pela confiança em ser operado no Chile. Ele revelou ansiedade para retornar ao time, mas agora está se sentindo mais próximo do retorno. Pulgar passará por exames nos próximos dias e poderá avançar no processo de retomada dos treinamentos com a equipe. Reportagem André Luiz. Pela primeira vez em toda a série histórica de registros, iniciada em 2003, Niterói não registrou nenhuma vítima de homicídio, latrocínio ou morte violenta no mês de agosto. O dado reforça a tendência de queda no indicador. O valor acumulado de janeiro a agosto também é o menor já registrado para o período. A redução foi de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram fornecidos pelo Observatório Municipal de Ordem Pública de Niterói, com base em ocorrências atendidas pela Polícia Militar e delegacias da cidade. Os números também apontam reduções nos indicadores de crimes contra o patrimônio. Foram registrados 68 roubos de rua, representando o menor mês de agosto de toda a série histórica. Os roubos de veículos tiveram queda com apenas 13 ocorrências, uma redução de 53% em relação a agosto de 2024. Em relação a roubo de carga, o indicador veio novamente zerado. O somatório de todos os tipos de roubo em agosto de 2025 resultou em apenas 101 registros, o menor número para todos os meses de agosto já registrados em Niterói. Linha do Tempo, atualizando o que é manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br e segue Paulinho Altunian. Você ouve a manchete do Rio, de Niterói, da Baixada, para todo o Brasil. Manchete FM 76,9. Manchete AM 760. Manchete, uma nova onda no ar. Acorda, Zé! Café da manhã! Manchete! Futebol! Muito bem! Segunda edição do Café com Bola! Vamos falar do Vasco! João Santoro falando no Vasco da Gama! Muito bem, Paulinho, voltando para falar mais do Vasco da Gama, e agora eu vou trazer um personagem que é especial neste momento para o Cruz Maltino. Trata-se de Felipe Coutinho, ele que retornou ao time do Vasco no ano passado, não teve uma grande sequência, jogou apenas 18 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência. Entretanto, em 2025, tudo mudou e o Coutinho vem sendo muito útil, principalmente nesta reta final de competições nacionais. Por exemplo, ele já soma 12 participações em gols nesta temporada, disputou 36 partidas, ou seja, uma média de gol ou assistência a cada 3 jogos. Isso é muito bom para o Felipe Coutinho, que não vivia uma fase tão boa assim desde a época do Bayern de Munique, na temporada de 2000 2019-2020. Ou seja, bom para o Vasco, bom para o torcedor e também bom para o próprio atleta. Valeu, Paulinho. Obrigado, João. Informação agora com Ricardo Oliveira sobre o Botafogo. Amigo Paulo Antunian, nesta segunda-feira, novidade para o Botafogo em relação a reforços. O zagueiro Gabriel Bahia, contratado junto ao Volta Redonda, será oficialmente apresentado pelo Glorioso. Reforço importante para o sistema defensivo do técnico David Ancelotti. O Botafogo, vai lembrar sempre, tem o Caio Pantaleão e também o Barbosa como a dupla de zaga titular. No entanto, precisa de opções, né? E o Bastos está lesionado há bastante tempo. E com isso, a contratação do Gabriel Bahia acabou sendo importante para o Botafogo nesse período aí de data FIFA. E o atleta, então, chega para reforçar o Botafogo. Se vai jogar quinta-feira contra o Vasco ou não, isso aí depende realmente do técnico David Ancelotti. Mas Gabriel Bahia vinha jogando e com bom desempenho pelo Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. Será outra opção importante e nesta segunda-feira, então, à tarde, ele vai ser oficialmente apresentado à torcida do Glorioso. Beleza, meu amigo? Muito bem, novidades aí no Botafogo, Ricardo. Agora vamos falar com a Patrícia Gonçalves. Ela vai falar do Fluminense... Estou de volta, Paulinho. O Fluminense tem um desfalque importante para o duelo de volta contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. O lateral direito Samuel Xavier, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e vai ficar afastado por pelo menos um mês, e já havia deixado o campo no início do jogo de ida em Salvador. Para o lugar dele, a tendência é que Guga seja o titular. Aos 27 anos, o lateral soma 32 partidas na temporada e conta com a confiança total do técnico Renato Gaúcho. Mesmo considerado reserva, Guga entrou no jogo passado e vem sendo bastante utilizado. Renato gosta do seu estilo de jogo, valoriza a regularidade e vê nele uma opção segura para manter o equilíbrio defensivo e a chegada ao ataque. Assim, o Fluminense confia em Guga para suprir a ausência de Samuel Xavier e manter o time competitivo em busca da vaga na semifinal. Um abraço, Paulinho. Um abraço, Patrícia. Obrigado pela informação. André Luiz agora falando do Flamengo. Bora, informação com o Flamengo. Muito bem, Paulo Tunião, o Flamengo, assim como os demais clubes, aproveitando aí a data FIFA para descansar jogadores e aperfeiçoar treinamentos. A representação foi na última sexta-feira e neste sábado e domingo, treinamento normal pela manhã no CT Jorge Elau, Ninho do Urubu. Felipe Luiz tem até o próximo sábado para realizar os treinamentos, ajustes na equipe para o próximo jogo do mais querido. O Flamengo joga dia 14, domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os uruguaios de Arrascaeta e Varela retornam ao Rio de Janeiro de forma antecipada após a liberação por parte da Associação Uruguaia de Futebol. O único problema é o do defensor, que se queixou de uma pubalgia. Ele vai ser reavaliado pela equipe do médico Fernando Sasaki e, dependendo da gravidade, poderá até estar pronto para o jogo de domingo. Apesar de contar com Emerson Royal para a lateral direita, o camisa 2 tem performado muito bem e é um dos homens de confiança aí da defesa formada que o técnico Felipe Luiz entende como a titular. Inclusive, o Varela foi um dos destaques da seleção do Uruguai na vitória de 3-0 diante do Peru em Montevidéu na última quinta-feira. A incógnita, por enquanto, é a participação de Alexandro, cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão. Ok, Paulinho, bola de volta pra você. Obrigado, querido. Obrigado, André Luiz. Varela tá jogando muito. E agora tem notícias do Brasil, da seleção brasileira, com Wilson Pimentel. Diga, Wilson. Ô, Paulinho, estou com uma informação aqui pra dividir com você e com a nossa grande audiência aqui na Rádio Manchete. Para disputar a Copa do Mundo, Neymar precisa querer estar na seleção brasileira. Não se trata de estar da boca para fora ou esperando alguma manifestação popular. Ele precisa querer estar de corpo e alma. Soube disso ontem, através de uma fonte ligada à comissão técnica da seleção brasileira, que Carlo Ancelotti teve um papo reto e direto antes dos jogos contra Chile e Bolívia com o craque do Santos. O treinador teve acesso aos relatórios de treinos e jogos e também dos trabalhos físicos e técnicos lá no Clube Paulista. Apesar do bom desempenho, Carlo Ancelotti entende que Neymar ainda está abaixo do considerado ideal para integrar um grupo de alta performance como este que ele está montando na seleção brasileira. Ele, é claro, não vai falar isso publicamente para não atrair problema e chamar a atenção da grande imprensa. mas essa mesma fonte me revelou um dos conselhos do treinador italiano ao camisa 10 do Santos. Controle sua vida social e descanse em paz. E aí, Paulinho, o que você achou? Ah, segue com você. Com certeza. Controle sua vida social, meu filho. Por favor. Helicóptero Manchete no ar. Muito bem. Direto, Anderson Ramos passando informação pra gente. Direto do trânsito pra você e informação que é importante pra você. Deixa eu dar o play aqui. Manda ver. Oi, Paulinho, tô de volta, rapaz, observando a movimentação no centro da cidade. Por enquanto, são boas as condições no acesso à Avenida Presidente Vargas. Não observo dificuldades no túnel Marcelo Alencar, mas no elevado Paulo de Fronteira teve uma batida agora há pouco na altura do Rio Comprido, envolvendo carro e moto. Tá em motivo do trânsito ruim no trecho da Praça da Bandeira, reflexos pelo Rufino Pizarro, que liga a linha vermelha até o Paulo de Fronteira. Falando em linha vermelha, a gente vem informando de um acidente, ainda deixando o trânsito complicado na Via Expressa, que liga a Baixada até o centro da cidade, na altura do complexo de favelas da Maré, utilitário e moto. Quem segue da Ilha do Governador, opção para você é seguir em direção à Avenida Brasil, utilizando a Avenida Brigadeiro Trompovski. Setembro é o mês do cliente na Odonto Company. É hora de resgatar a confiança que sempre esteve com você. Aproveite as melhores condições para terminar o mês de sorriso novo. Agende sua avaliação. Volto já já. Ok, Paulinho Turinha? Obrigado, Anderson. Valeu pelas informações. Café da manhã no ar, até às 9 da matina, com muita música pra você, muita informação. E olha, vamos de música? Uma paradinha pra ouvir uma música, que é sempre gostoso, né? Sempre legal. Vamos curtir agora o Astronauta de Mármore. Nenhum de nós a lua inteira agora é um manto negro. Oh, o fim das vozes do meu rádio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar. Céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escura é sempre igual. Espaço, a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está. Sem medo, vou lembrar do tempo Essa é a Manchete, a rádio que você curte, que você curte. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão. Sinais de fogo pra você ouvir aqui no Café da Manhã de hoje. Café da Manhã. Bora pra notícia. É, Luciana Paiva, você tem falar na Preta Gil, né? Você vai falar sobre ela agora, isso? Pois é, grande talento, né? A cantora, apresentadora, atriz Preta Gil, Paulinha, ela vai ser homenageada com uma estátua no quiosque Areia MPB. Ah, é, super legal. Bacana, né? Localizada ali no posto 2. Da praia de Copacabana. A obra vai ser instalada ao lado da escultura do pai dela, Gilberto Gil, já reconhecida como ponto turístico na cidade. A peça retrata Preta Gil sentada ao lado do pai, eternizando aí a dupla. Assinada pelo artista paraense Francisco de Assis, a escultura é produzida em fibra de vidro e pintura poliuretano e detalhes criados com impressão 3D. A inauguração da estátua está prevista ainda para esta primeira quinzena de setembro. Mas ainda não tem data confirmada. Bem bacana, né? Bem bacana. Que homenagem bonita. Vale, né, demais. Vale demais para Preta Gil. Muito bem. Vamos pro horóscopo agora. Peraí. Horóscopo. Signo de Libra. 23 de setembro a 22 de outubro, a semana começa pedindo para você moderação, hein? No trabalho, evite assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir. No amor, sua habilidade de equilibrar razão e emoção será testada. Reflita antes de agir. Saúde boa, mas diminua o ritmo para não sentir cansaço. Números 11, 26 e 45. Azul claro é a cor de hoje. Bacana, hein? Gosto de azul claro. Escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro. É o meu signo, Escorpião. O início da semana favorece concentração. No trabalho, esteja atento aos detalhes para não perder prazos. No amor, evite trazer tensões profissionais para dentro da relação. Para os solteiros, a atração física estará em alta. Saúde boa, mas cuide da qualidade do sono, hein? Número 6, 18 e 32, a cor para você, Escorpião, é preto. Sei por que Escorpião gosta tanto de preto. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Com a lua em sintonia com o seu signo, o otimismo marca presença. No trabalho, novas oportunidades podem surgir de conversas informais. No amor, clima de entusiasmo. Ótimo momento para uma viagem rápida e um programa divertido a dois. Saúde ótima, apenas evite excessos. Número 1, 29 e 47. A cor é roxo para você. Café da Manhã Manchete, com Paulinho Alcunha. Break comercial rapidinho, já já a gente volta. Vamos, amor. Vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois. Mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. É na areia, água de coco, um beira do mar. Cervejinha, é na areia, água de coco, beira do mar. Vamos, amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois, dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Cervejinha, é na areia, água de coco, um beira do mar. É na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. É na areia, água de coco, beira do mar. É na areia, caipirinha, água de coco, pra você! Pé na areia. Tinha que entrar pé na areia nessa estreia da Manchete FM, do café da manhã aqui pra você. Tinha que entrar. Agora vamos com o break comercial rapidinho. Já já a gente volta com muito mais música pra você. Acorda, Zé! Café da manhã. Leia na revista Rádio Manchete deste mês. Big Brother contra o crime. Conheça o sistema de monitoramento de Maricá. Pesquisa confirma. Rádio é o veículo de maior credibilidade do Brasil. Entrevista. Cláudio Ferretti fala sobre os avanços e projetos estruturais de Angra dos Reis. Copa do Mundo de Clubes. Brasil se destaca no cenário mundial e tricolor carioca fica entre os quatro melhores do planeta. Aconteceu, virou manchete. O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Você pediu e a Manchete chegou no FM. Manchete. Som mais alto, mais claro, mais forte. Sempre perto de você. Sintonize 76,9 FM. 76,9 FM. Manchete, Manchete. Uma nova onda no ar. Pra compartilhar. Você acredita que Deus pode restaurar o seu casamento? No livro A Difícil Arte de Viver a Dois, de Fabiano da Silva Gomes, convida casais imperfeitos a recomeçar com fé, diálogo e maturidade. Com coragem, ele fala sobre temas delicados, como sexo, finanças e o papel de cada um no lar, à luz de princípios que edificam a família. Já disponível na Amazon. Porque o amor pode ser reconstruído com sabedoria e fé. Quer ouvir a Manchete na Alexa? É só pedir. Alexa, toca a Rádio Manchete e pronto. Manchete, rádio pra compartilhar. Manchete! Bora pra vida! Bora sorrir! Muito bem, como sempre, para você curtir aqui no Café da Manhã, a programação gostosa do Café da Manhã, claro que a gente tem que ter aquele momento para rir, né? É o momento da risada. Vambora! Você vê como tudo é relativo, né? Estava falando aqui de física, estava falando de filosofia. Diz que um vaqueiro chega na beira do rio com um rebanho de vacas, pergunta para um menino que estava sentado no barranco: menino, esse rio é fundo? O menino fala: ah, a criação do meu pai passa com água no peito. O vaqueiro: ah, obrigado. Toca as vacas pro rio, afundam todas. Esperado, um vaqueiro ganta: ó, oh, moleque safado, seu pai cria o quê? Pato. Boa noite, beijo do gordo. Beijo do gordo! Essa semana a gente tá homenageando, já que é uma semana de estreia, a gente tá homenageando todos os humoristas da antiga, né? Aqueles humoristas que a gente já conhece, de renome, que são clássicos do nosso humor. Vamos de música? Café da Manhã no ar e você curtindo a programação da nova da Manchete FM. Já tava mudando o nome aqui. Bom dia, 8h34. Eu só senti, foi por você, meu bem. Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal acostumado, seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Nem eu sem vocês, mal acostumado. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Eu só senti, foi por você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida, e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal acostumado. Só vocês! Você me deixou acostumado com seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você eu não posso ser feliz. Eu sem vocês, mal acostumado. Você me deixou Manchete. Mais conectada, mais você. Pois é, Paulinho, quem foi que falou carnaval de 2026 está longe, viu? Olha, Rio Tour tá alertando que se encerram no próximo dia 15 de setembro, ou seja, na próxima segunda-feira, as inscrições para os blocos de Rua do Rio. Os representantes dos blocos devem fazer a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site riotour.prefeitura.rio. Esse registro, Paulinho, é a primeira etapa para conseguir a autorização necessária para colocar o bloco na rua, literalmente. A inscrição permite que a Rio Tour e os demais órgãos públicos envolvidos possam planejar toda a logística, a segurança e a infraestrutura para receber os cortejos. Nesse ano, 2025, mais de 400 blocos autorizados. Tudo, né? No primeiro dia, na estreia, por causa da gente se adaptando aqui aos equipamentos, a nova linguagem virtual também do programa, que é super legal. As telas, cadê os cartuchos, hein? Cadê as fitas? Cadê então, as coisas que a gente está acostumado? Quando eu comecei, Rafael, né?